ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Você está ouvindo Programa Expresso. Programa Expresso aqui na sua pássaro da Ilha FM, edição de número 377, nesse sábado, hoje dia 24 de setembro de 2016. Eu tô tendo aqui mais uma vez o prazer de receber nos estúdios da Pássaro da Ilha o prefeito João Carlos Minquilo, pra gente continuar aquela série de entrevistas. Quem acompanha o programa todo sábado sabe que a gente tá fazendo uma série de entrevistas. Começamos no dia 3 de setembro, e durante todo esse mês de setembro a gente trouxe pessoas importantes pra história dos 115 anos de Guaranésia. Convidei aqui e o João Carlos aceitou, até acho que ele aceitou porque o Palmeiras está na liderança, porque geralmente o João Carlos aceita vir ao programa quando o Palmeiras está bem. É isso, João Carlos, boa tarde, seja bem-vindo ao Expresso. Boa tarde, Antônio Cláudio, boa tarde, ouvintes da FM, é sempre um prazer estar aqui com você. Às vezes a gente torna um pouco mais difícil, porque é difícil pro João Carlos diante do microfone. Mas hoje tá aqui, eu não sei se é coincidência, mas é só o Palmeiras tá bem, o senhor aceita meus convites. É que é difícil o Palmeiras tá bem também, né, João? Não, mas isso então quer dizer que eu vou estar até o final do ano aqui. Tomara. João Carlos, é um prazer estar recebendo o senhor aqui e para participar desse quadro, que a gente resgata um pouquinho da história de Guaranés, que é uma bela de uma história, né, João Carlos? Né? Não tem dúvida nenhuma, 115 anos de Guaranésia. Eu digo sempre que Guaranésia é uma cidade abençoada, uma cidade onde nós não temos ruas estreitas, não temos ruas com subidas tão grandes, não temos locais para as águas escoarem dos dois lados. Nós é uma cidade muito bonita, muito plana e que dá muito orgulho para todos nós. Quando a gente fala de Guaranésia, João Carlos, da sua infância, qual que é a primeira imagem que lhe vem à cabeça, João? Uma das imagens que a gente guarda muito é de quando a gente cursou aqui o ginásio. E isso está vindo mais, está sendo acelerado na minha cabeça agora que nós estamos reformando totalmente o ginásio estadual, o ginásio municipal de Guaranésia antiga. Ali, Soltão Dourado, ali na rua Santa Bárbara. Ali foi um período que a gente passou como estudante, numa hora que a gente estava definindo muita coisa da vida da gente, às vezes até por necessidade. Quer dizer, uma hora onde você começa a trabalhar, onde você começa a escolher o que você quer. E nesta época eu me defini de que eu ia fazer contabilidade, fui para Guaxupé fazer contabilidade na Academia São José, lá do Gonella. Fui um bom aluno lá, gosto de falar isso porque não fui tão bom aluno em outros lugares. Então lá no Gonella fui muito bom aluno, eu acho que eu estava dentro daquilo que eu queria, é de contabilidade, é de negócios, é de comércio, e ali eu fiquei, depois continuei trabalhando sempre com meu pai. Eu sou uma pessoa que nunca saí de casa. Nunca saí de casa, todo o meu tempo, mesmo estudando, eu não tive a oportunidade de sair para fora e de muito, uma outra oportunidade que eu sempre reclamava. Tô chegando, minha mãe, mata frango aí, faça, me espere. Então eu nunca cheguei, certo? Tá. Mas bom, isso foi muito bom, me agradeço muito ao meu pai, à minha mãe, por isso. É, meu pai sempre querendo que a gente trabalhasse, me ensinou a trabalhar, me ensinou a viver, e eu acho que essa influência é até hoje. A influência, o fato dele, eu sempre digo, foi o maior professor que eu estive na vida. Então, lá atrás, você falando como iniciou, eu digo que iniciou-se dessa maneira. É, o senhor lembrou do ginásio. A primeira imagem que eu pedi para o senhor lembrou da época do ginásio. Mas na Casa Minquilo, o senhor entrou bem antes. É, na Casa Minquilo. Porque era a Casa Minquilo, né? Na Casa Minquilo eu tenho lá o privilégio de todos os outros irmãos, os outros quatro irmãos que eu tive. O Afonso faleceu. Mas eu fui o único que nasci, inclusive, naquela casa. Todos os outros irmãos meus nasceram em hospital. Eu fiz a escolha de nascer lá mesmo. Fez a escolha, tá bom. Como é que era o comércio naquela época lá, João Carlos? Que era a Casa Minquilo naquela época? Não era materiais de construção? Não, a Casa Minquilo, meu pai, comercializava gêneros alimentícios. Nós tínhamos lá arroz, feijão, sal, que vendia naquela época de sacos grandes. Açúcar com saco de 50, 60 quilos, depois passou para 50. Nós tínhamos uma seção de tecidos que também veio depois. Tínhamos o açougue e ficamos um bom tempo trabalhando com isso. Chegamos a montar também um setor de presentes. Era uma luta, era uma busca incessante de vender mais para poder fazer frente às despesas e aos irmãos que estavam estudando fora e eu que fui depois também. Naquela época, quem que era os concorrentes aí da Casa Minquilo? Quem, como é que era o comércio aqui de Guaranésia? Concorrentes muito fortes, pessoas que marcaram época em Guaranésia, tem uma história muito grande, Casa Moreno, Irmãos Lopes, Lodovico Taliberti em tecidos. Então era Lodovico Taliberti, avô do Lodovico, nosso aqui hoje, que é da Copasa. É. Certo? Então, eram firmas muito boas, Adalberto Minquilo. Então, nós tínhamos aqui 3, 4 padarias. Guaranésia teve uma época também de ouro nessa época, foi muito boa. E nós, em condições mais desfavoráveis até, com esses concorrentes tão fortes, concorria também com ele, buscava o seu espaço. E o meu pai, minha mãe, minha avó, trabalhou demais para que isso acontecesse. Mas eu acredito que eles, no céu onde eles estão, eles valeu a pena, porque quem teve 5 filhos, como foi o caso do meu pai, e todos os 5 filhos, a gente fala isso com muito orgulho, com muita satisfação, deram gente. Nenhum deu trabalho aí fora. Todos nós aprendemos a trabalhar, aprendemos a respeitar a população, aprendemos a gostar de quem fazia com que a gente crescesse. Então, a gente tem, inclusive, uma gratidão muito grande com toda a população que nos era clientes nossos naquela época. Ô João Carlos, e naquela época o comércio era baseado principalmente nos consumidores do pessoal da zona rural, né? A cidade não era tão populosa ainda. Eu recebi aqui há algumas semanas atrás a dona Floripes Polimante, o Celso Pelaquim, eles falaram exatamente disso, que o consumidor era da zona rural, eram as fazendas que vinham comprar em Guaranésia, né? E inclusive outras cidades da região também vinham comprar em Guaranésia, porque o comércio era muito forte. É, o comércio nosso era muito forte, sim, e é como falou, você citou duas pessoas também aí, que na época marcaram época aqui em Guaranésia. Jorginho Miguel, nosso amigo, vascaíno igual eu, só não sei se era palmeirense, viu? Mas vascaíno não sei. O Celso Pelaquim, meu compadre, meu amigo, ex-companheiro de Câmara Municipal. Então, todos esses participavam ativamente da situação. E eu volto a dizer, nós tínhamos aqui Irmãos Lopes e Casa Moreno, que eram pessoas, inclusive, que forneciam a região toda. Eu, depois de algum tempo, nós compramos aí uma máquina de arroz, começamos também a fazer isso, mas nós somos depois dessas duas empresas que foram muito grandes em Guaranésia, de um conceito muito grande em toda a região. Martins Som tá mandando aqui um abraço para você, o Martins Necessita, tá? O grande Martins Som. Esse também tem história para contar, hein? Ele, inclusive, acompanhou bastante a minha história na prefeitura no meu primeiro mandato. Um abraço, agradeço a ele e um abraço para eles também. Tem um ouvinte aqui que não se identificou, mas ela pede aqui. E o G. Moraes? G. Moraes, olha aí, lembrado, muito bem lembrado. Uma firma de um respeito, de uma qualidade, de pessoas muito boas, muito sérias, muito comprometidas com a verdade, com a realidade. Pessoas que também marcaram época, Geraldo Duarte. São pessoas aqui que a gente lembra com, até com saudade. João Carlos, aí quando é que a Casa Minquilo deixa de ser a Casa Minquilo para se tornar a Minquilo Materiais para Construção? Quando é que isso acontece? Um pouco antes do meu pai falecer, nós começamos também a enveredar pelo ramo de materiais de construção. Começamos aí com cimento, depois uma madeira que meu pai entendia muito bem, foi marceneiro na sua época de jovem. Nós começamos a mudar um pouco, buscando um outro mercado, até porque o mercado de alimentação era um mercado um pouco saturado pelo número grande de empresas que nós tínhamos aqui. Certo? Então aí nós caminhamos para essa nova área de material de construção, certo? Isso a partir de 1980, por aí. Está bem recente. É, né? Como material de construção, sim. Mas como firma, é desde 1943. 43. Na data da minha idade, aqui em Guaranésia. 1934, meu pai tinha um comércio. Tinha uma venda. Uma venda em cima de um barranco na Fazenda Paraíso. Ele ficou lá de 34 até 1943, no início do ano, sim, que eu nasci. Ele veio para Guaranésia e já instalamos naquela mesma casa até hoje. João Carlos, mas veio de onde? Seu pai veio de onde? Meu pai é um veio da Itália, com 7 anos. Um homem que, como já disse aqui, criou 5 filhos e fez os 5 virar gente. E ele não tinha nem mesmo o primário completo. Mas tem um mérito enorme. Enorme mesmo. A gente é muito grato a isso que ele fez, a que minha mãe, que procurava também ajudar demais e que preocupava muito mais até do que ele com os estudos nossos, de todos os filhos. Ela sempre teve essa preocupação. Ele, uma preocupação muito grande em trabalhar para manter a família. Então são lembranças muito boas. Antigamente as famílias eram mais unidas, né, João Carlos? Nessa época aí da década de 40, década de 50, o comércio era familiar mesmo, né? A família toda tomava conta, né? É. Diferente de hoje, né? Diferente de hoje, sim. É, onde todos os pais querem que os filhos vão para as faculdades e que alcancem novos voos, que conseguem às vezes se destacar em um outro ramo. Não, lá nós, eu acho que nós precisávamos de ter essa continuidade. As firmas precisam dar continuidade. Eu espero que a minha, que já está com o filho, já está com o neto quase chegando aí, que eles também o façam dessa maneira, dando continuidade a uma empresa formada com muito sacrifício, mas que marcou passagem em Guaraná, marcou a vida de Guaranésia, certo? Quem lembrou aqui do G. Moraes foi o Rosian, ou a Rosian, meu pai, Moacir Vilas Boas, era cliente. Meu também. Moacir Vilas Boas. Está dizendo aqui, um abraço, viu? Boa tarde. Gostaria que o senhor falasse aí do Tunico Leandro, que foi presidente do sindicato. O senhor lembra dele? Lembro do Tunico. Tunico foi uma pessoa que iniciou aqui os sindicatos dos trabalhadores. Foi uma pessoa muito importante na época, e eu nessa mesma época, em uma determinada época que eu estava na prefeitura, eu me lembro de que ele colocou aqui a área de servidores, de trabalhadores rurais, criando o sindicato. Foi de uma importância também bastante grande para Guaranésia. Eu me lembro dele com muita alegria até na inauguração da Prefeitura Municipal de Guaranésia, quando ele disse lá que Guaranésia era o trabalho do poder público e o trabalho do homem rural. Me lembro perfeitamente disso, ele ao lado do ministro da Justiça que nós conseguimos trazer aqui naquela época. Na época da inauguração da prefeitura. Na época da inauguração da prefeitura, 16 de setembro de 1988. Já que o senhor falou de prefeitura, vamos entrar um pouquinho na vida política do senhor. O senhor, antes de ser prefeito, foi vereador, né? Isso lá nos anos 70? Eu fui vereador por dois mandatos, 1970 e depois 1976. Em 70 foi um mandato curto de dois anos, em 1976 um mandato mais alongado, doutor Marcelo. Nós ficamos seis anos com ele, fomos um companheiro de todas as horas dele e eu sei disso, que ele pensa isso também. Então, foi um período áureo de Guaranésia. Foi um período onde nós conseguimos fazer uma melhora muito grande. E é por isso que até hoje eu considero Dr. Marcelo Paulo Ribeiro do Vale o melhor prefeito que Guaranésia já teve. Ele recuperou tudo que tinha na cidade, construiu a rodoviária, passou a ter crédito. Prefeitura de Guaranésia era, naquela época, era uma prefeitura endividada, mas doutor Marcelo, com a sabedoria dele, com os companheiros que ele tinha, muitos deles ajudaram bastante, fez de Guaranésia uma cidade muito boa, e eu tive depois a satisfação, a alegria de sucedê-lo, e digo que muita coisa que eu fiz porque o doutor Marcelo tinha sido antecessor meu, deixado muita coisa pronta para me realizar. O Mário Lúcio, contador, também está mandando um abraço pro senhor aqui. Falar do Mário Lúcio, a gente tem que lembrar do seu Aníbal, né? É, Mário Lúcio, tantos e tantos Aníbal, anos, foi ele porteiro da fábrica de tecido, Santa Margarida. E o Mário é um homem hoje que está comigo, meu contador, já há 35 anos ou mais. Talvez seja pessoa que ele tem uma escrita, vamos falar assim, cliente mais, antigo. Tempo, de mais tempo, é da época que se usava o borrador. O Martins está lembrando de um fato aqui, João Carlos, que eu não sabia dessa aqui. Pergunta pro João Carlos se ele lembra das entrevistas no Ranchão Alegre do Martins. Lembro perfeitamente, Martins me acompanhou muito, repito aqui, já disse, teve um período muito grande da minha administração, do meu período na prefeitura. O Martins era uma pessoa que estava sempre ao lado, o Martins cobria as nossas inaugurações de escolas, que naquela época foram 13 escolas rurais que nós inauguramos, o Padre Grela junto, o Tibúrcio, que era sempre o coroinha, porque carregava a água da bênção, e eu me lembro muito disso, lembro demais também, e é com alegria que eu me lembro do Martins cobrindo os carnavais nossos, cobrindo o carnaval quando nós colocamos aqui dentro de Guaranésia pela primeira vez as duas escolas de samba, da fábrica e da destilaria, e o Martins estava sempre junto com a gente. E da destilaria, João Carlos? Foi inaugurada em 85, né? 83. É. A destilaria também é uma iniciativa do doutor Marcelo. Foi na gestão dele, né? Só mesmo o doutor Marcelo fazer com que a gente fizesse aquilo que nós conseguimos fazer, que foi a criação da destilaria naquela época. O que representou a destilaria para a Guaranésia naquela época, João Carlos? Uma mudança brusca demais, todo mundo acreditando demais em Guaranésia. Naquela época também o país não passava por um período muito bom, e eu me lembro do meu irmão Afonso vindo de Belo Horizonte e ficava assim assustado com o entusiasmo que nós tínhamos pela destilaria. Infelizmente, durante um bom tempo, a destilaria foi muito boa para Guaranésia. A gente gostaria que ela estivesse hoje gerando os empregos que ela tinha aqui. Ela fechou praticamente já comigo na prefeitura. Sei o quanto ela representaria, sei o quanto ela seria de bom para o nosso ICMS. Foi uma das coisas que eu ouvi que a pessoa encarregada de fazer o levantamento econômico do município para definir o valor do ICM, que a perda foi muito grande. E nós tivemos a sorte de, nesse período, também fazer um novo crescimento econômico em Guaranésia, com a vinda de novas empresas, as empresas testes crescendo muito, e que acabou cobrindo a falta enorme que a destilaria fazia. Mas não totalmente, né, João Carlos? Ou o senhor acha que... Não, eu acho que nós não temos desemprego na Guaranésia. Então, acho que ela cobriu bem, mas eu fico imaginando Guaranésia com a destilaria junto com tudo isso que nós temos hoje, com as três multinacionais, com indústrias testes bem avançadas, com bastante gente, para você ter uma noção, só nesse distrito industrial, Dr. Werther, nós temos lá aproximadamente 500 pessoas trabalhando lá. Então, isso cobriu uma outra parte, mas nós estaríamos numa posição muito boa e em destaque na região inteira se nós tivéssemos a destilaria funcionando. Sobre a destilaria, eu quero lembrar aqui que ela foi inaugurada também em 1983. Eu tive um período difícil com ela, com o início dela, porque nós precisamos fazer estradas e pontes para todo lado para que ela pudesse dar início à sua atividade. E me lembro perfeitamente do dia da inauguração, quando num carro do Toninho e Luane, eu fui buscar o presidente Tancredo Neves em Mococa para vir na inauguração da nossa destilaria. Já que o senhor falou do Toninho e Luane, o pessoal das casas de Luane estão ouvindo o programa, é bom a gente lembrar outra grande empresa de Guaranésia. Consuelo também. É Regina? E Toninho e Luane, além de uma grande empresa aqui em Guaranésia, era uma pessoa que eu prezava muito e que ele também tinha muita consideração por mim. Nós conversávamos e não sei se eram duas pessoas duras, talvez isso até fosse, até por isso essa aproximação minha com o Toninho Luane, talvez fosse isso, que o Toninho Luane gostava de mim e eu também dele, Dona Doce. Então nós tivemos aí outra empresa muito boa, muito grande, Guaranésia, que saiu daqui e foi para Guaxupé, tal como a minha, saímos daqui, fomos para Guaxupé, e eles também fizeram e são culpados por um progresso dessa cidade. É, a gente vai começar a falar aqui, a gente acaba esquecendo de muita gente, né? Eu, no programa que eu trouxe aqui os esportistas, acabei cometendo um ato falho terrível aqui de não lembrar do Miltinho, né? Miltinho, que foi presidente do Guaranésia durante todo o ano, não me perdoa por isso. Trouxe aqui o Bertinho Laurinho, o Sebastião Vitalino, o João Sebastião, e a gente falou de tanta gente e acabei esquecendo do Miltinho. O senhor também foi de praticar esporte no passado, né? Era bom de bola, João Pedro? Fui craque. Craque. Joguei como centroavante do Guaranésia. Pelo menos pensava que era. Lateral esquerdo do Guaranésia. Trouxe para Guaranésia o futebol de salão. Eu fui passear em São Paulo, fui para a casa de uma tia que tinha em frente à casa dela uma praça de esportes. E de lá tinha um clube que eu cheguei a frequentar, Ouro Verde, em Santo André, e de lá nós trouxemos para Guaranésia o futebol de salão. Depois disso, também fui titular no time da cidade de futebol de salão, participei de uns jogos abertos de São Paulo, em São João da Boa Vista, e tive a sorte, né, de ser o marcador do único gol nosso lá. Perderam de quanto, João Carlos? Perdemos bastante lá. Me parece que foi de 5-1, 6-1. Mas marcou um golzinho. Eu deixei o meu. Marcou um golzinho, pelo menos. Esporte de Guaranésia também é importante, né? Muito importante. No bate-papo que a gente teve com os esportistas aqui, o pessoal falava muito da rivalidade entre Guaranésia e Cruzeiro, na década de 70. Antes disso, eu vivi também Guaranésia e Cori. Cori, isso, Bertinho Laurinho também lembra. Foi um fato muito importante. Os jogos nossos eram cheios, os estádios cheios, a nossa banda sempre tocando. Participamos de um campeonato aqui na época, eu me lembro bem, não participei, mas eu me lembro bem de um campeonato regional aqui com Paraíso, com Guaxupé, com Guaranésia. Chegamos a ter aqui um jogador que veio do Paraguai, o Sandro, um goleiro. Tivemos aqui um time extraordinário e nós, me lembro, na época a gente buscava jogador em São José do Rio Pardo, que sempre teve bons jogadores, craques lá. O senhor jogava para o Guaranésia ou para o Cori? Eu era Guaranésia, mas torcia, não jogava. Torcia, depois, né? Porque só. Nessa época de ouro dos dois clubes, eu não jogava. Eu era torcedor, certo? Mas depois disso eu fui para o Guaranésia. Cheguei também a treinar aqui no campo do Cruzeiro, do Cori, certo? Me lembro muito do Lilito, foi um jogador que marcou época com a gente, João Gomes, Crésio, Crésio, João Gomes e Getúlio, a intermediária do Guaranese, que marcou época. Nós tínhamos aqui também um jogador chamado Dinho, que foi advogado, foi delegado aqui em Guaranésia, que era um verdadeiro craque e que só não foi pro profissional porque os pais não quiseram. É, isso foi unânime aqui no Dia dos Esportistas, todos eles falaram isso, as famílias seguravam demais os jovens, chegavam a ter medo do ambiente futebolístico. Era meio coisa para malandro, né? Jogar bola, ser artista. Mas felizmente, né? O futebol hoje está aí trazendo, mostrando para o pessoal como deve seguir. Hoje nós temos aqui em Guaranésia um Vaguinho, nós temos o Pelezinho, não bebem, não fumam. Temos exemplos para fora, né? O Paulinho, certo? Que está lá no Londrina. Pra fora, né? Então isso tudo alegra muito, isso tudo me deixa muito satisfeito, porque eu sempre fui ligado a essa área. Vamos voltar a falar um pouquinho. Bom, primeiro deixa eu fazer um intervalinho comercial, depois eu quero voltar a falar um pouquinho da época do senhor como vereador, se a política era muito diferente da época atual. Mas daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial, que é bem rapidinho, lembrando que hoje o João Carlos está participando da série de entrevistas de 115 anos de Guaranésia, série de entrevistas, para quem acompanha o programa sabe, a gente começou lá no dia 3 de setembro e estamos finalizando hoje a última entrevista com o prefeito João Carlos. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Ouviu? Gostou? O programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, na sua rádio. Deixa eu fazer uma correção aqui. O Paulinho, né? Eu disse agora há pouco que tá jogando lá no Londrina. Na verdade, ele tá jogando no Luverdense. Luverdense lá do Mato Grosso, né? Um abraço pro... Acho que foi o Nelsinho que mandou essa mensagem aqui pra mim. Não colocou o nome, mas muito obrigado aí pela participação, tá joia? A gente tá recebendo aqui hoje o prefeito João Carlos Minquilo na série de entrevistas sobre os 115 anos de Guaranésia. João Carlos, antes de ir para o intervalo comercial aqui, eu já até antecipei aqui a pergunta, que seria sobre esse período que o senhor foi vereador em Guaranésia nos anos 70. Naquela época a política era bem diferente da atual, João Carlos? Ou era parecido? Eu acho que é parecido. Os prefeitos da época, que foram o doutor Marcelo, que foram antes disso Sebastião Pelaquim, antes do Sebastião Pelaquim, o depois do Sebastião Pelaquim, o Lazinho, todos os prefeitos que por lá passaram, logicamente que buscaram sempre fazer o melhor para a Guaranésia. Nós não podemos esquecer. Pode ser que tenha alguém que fez mais, outro menos, mas às vezes a oportunidade que a pessoa teve mais sorte, teve um período melhor. Eu acho, por exemplo, que Minas Gerais teve um período muito bom, o período do Silvio, porque era um deputado ligado a gente aqui, e foi uma época que se tinha bastante dinheiro. Hoje... O período do Silvio Dias. Silvio Dias. Hoje, por exemplo, é diferente. A situação está curta. Nós estamos sabendo aí de diversas prefeituras, diversas cidades boas, que estão tendo dificuldade, estão às vezes nem conseguindo cumprir aquilo que é obrigação, pagando funcionários parceladamente com dia 10, dia 20, dia 30. E isso não é bom. Mas, infelizmente, é isso. O que nós temos que fazer é torcer para que o Brasil, e junto com o Brasil, vai Minas e vai Guaranésia principalmente, melhore as suas condições. Naquela época também tinha algumas dificuldades que cada um enfrentou da sua maneira. Nós temos, por exemplo, eu falei do Silvio aqui, mas eu quero deixar claro aqui também que o Silvio também construiu a nossa Alice Altran Dourado, permitindo que nós saíssemos do centro, permitindo e fez aí a construção do cadeião do presídio. Presídio Guaranésia. E fez outras coisas também. Não é nenhuma crítica, até porque é uma pessoa amiga da gente, certo? Mas eu destaco, volto a falar, na época minha de vereador, doutor Marcelo foi um esplêndido, foi extraordinário. conseguiu muita coisa. Ele também teve as suas razões para isso. Nós tivemos naquela época um deputado chamado Humberto de Almeida, que deu uma assistência muito grande a ele. Tivemos o João Castejão Branco, foi outra pessoa também que marcou aqui em Guaranésia. E eu particularmente, você falou em política, eu gostaria de lembrar aqui uma série de políticos que eu acompanhei na minha vida pública. E com muita alegria. Políticos guaranesianos. Guaranesianos e outros de fora. Com muita alegria eu falo para todo mundo de que eu convivi com Francilino Pereira, convivi com Joaquim de Melo Freire, com Humberto de Almeida, com João Castejão Branco, com Luiz Vicente Calíquio, que foi e é uma pessoa extraordinária, de uma honestidade enorme, de uma seriedade nas coisas dele, com Carlos Mendes, Antônio Carlos, com Oscar Correia, pessoa que fazia pião na minha casa, ele ficava na minha casa para visitar a região. E todos eles, com muita alegria eu falo isso, nunca estiveram nas folhas dos jornais por corrupção ou por mau gasto do dinheiro público. Mas hoje é o contrário. Eu mirei muito nesses exemplos, certo? Mirei muito nesses exemplos. Hoje, infelizmente, é o contrário, né? Difícil o político não apareça, né? É lamentável o que nós estamos hoje vivendo. Nas páginas policiais. O Toninho Pincel de Ouro também está mandando um abraço aqui para o senhor Toninho, também conhece muito da história de Guaranésia. Conhece bastante, né? Toninho. Conhece muito, esteve aqui na semana passada batendo papo comigo, conhece bastante, semana retrasada, falando comigo. João Carlos, a gente falou desse período aí de vereador, mas naquela época também a rixa política era maior, não era? Naquela época já era pelado e peludo? Já era, né? Já era pelado e peludo, mas eu não sei, eu vivo dentro da política sem arrumar inimigos, eu não tenho inimigos. Algumas pessoas não gostam de mim, mas é só ela. Eu falo, precisa falar pra mim que brigou comigo, porque eu não sei, briga sozinho. Eu respeito a todos. Já tive gente de um lado e do outro, já tive com gente que sempre foi contra junto comigo. Isso me alegra também, porque isso demonstra que a gente consegue conviver harmoniosamente com tudo. Então, teve, naquela época existia, hoje, de vez em quando se fala, mas se fala muito mais que não tem, mas tem, lógico que tem. O partido PMDB sempre foi um partido que seria do lado dos peludos, a UDN seria os peludos. Então, só acho que tem alguma coisa assim ainda, mas isso aí não deve impedir nada, nós devemos trabalhar para a cidade. Guaranésia é maior que todos, maior os partidos, que todos, que todas as pessoas, e todos, né? Os partidos. Então é isso, eu me dou bem com todos, procuro fazer, às vezes é preciso de pedir um pouco de compreensão com as coisas minhas, mas eu entendo o outro lado. Nesse período aí de vida política, né, vida pública do senhor, quais foram os grandes políticos que o senhor disputou e também os que estiveram ao seu lado, João Carlos? O senhor citou alguns de fora. Aqui em Guaranésia, doutor Alberto foi uma pessoa que marcou uma época em tudo. Não só na polícia, o doutor Alberto Barco. Era do seu grupo? Era do meu grupo. Dona Ofélia, filha dele. Doutor João Pereira Dias foi a pessoa que foi me chamar para ser candidato a vereador pela primeira vez. Sebastião Pelaquim. Doutor João Bento foi um prefeito extraordinário também nosso, numa época difícil. Você não sabe se o doutor João Bento foi maior como médico ou como prefeito, mas foi médico extraordinário. Lazinho veio depois, foi prefeito. Tive o prazer de recebê-lo aqui, uma pessoa fantástica mesmo. Tivemos aí Narciso, tivemos Jaci. Do nosso lado, nós tivemos os nossos também, os Marcelo. Tem menos porque o João Carlos repetiu muitas vezes, nunca passou na prova que fez, então por isso que está repetindo aí uma, duas, três vezes de prefeito. Mas. Qual foi o maior adversário, João Carlos, nesse período aí de política, de vida política? Maior adversário? Adversário em ideias, a gente está falando disso aqui, né? Tem um nome? Não, em ideias, eu vou dizer, em ideias. É o Silvio Dias. Silvio Dias? Ele pensa um pouco diferente de mim. A gente se respeita muito, mas ele pensa diferente. O Silvio pensa muito, e tomara que continue assim, pensando muito no social. Eu também penso, mas eu penso um social diferente. Eu escuto e tenho suas vezes aí citado como pessoa que gosta do cimento. Não, o cimento é para poder receber o pessoal. O posto de saúde foi inaugurado quinta-feira na Prata, é para receber gente. O polo esportivo que eu fiz, terminei, é para receber gente, para ter os jovens todos lá, os nossos postos de saúde aqui, assistência social. Então, alguns vezes de uma maneira, um vê o atendimento direto ao cidadão, outro vê um atendimento que é também direto, mas que é via as construções. Então, creche, será que é social? Será que é humano? Nós temos aí, que fizemos o CEMEI Tereza Cristina, assumimos a casa da criança, estamos fazendo uma outra pró-infância para 320 crianças, melhoramos demais a creche da Coab para tudo isso, para gente, tudo isso. Mas o problema, às vezes, é o foco que a pessoa encara. PMDB também foi um partido, é um dos maiores partidos da história de Guaranésia. Sempre foi assim, sempre foi essa briga, João Carlos, ou lá atrás as brigas eram outras? Não, eu acho que PMDB sempre foi assim. Eu, pela primeira vez que eu fui candidato, fui pela Aliança Renovadora Arena. Arena. Primeira vez que eu fui candidato, eu fui pela Arena. E a Arena, já nesta época, era contrária ao PMDB. Eu fui candidato pela primeira vez como prefeito numa época que tinha sublegenda. E eu fui candidato a prefeito sozinho de um lado contra dois candidatos do outro lado, somando. Somava os votos? Somou na minha eleição, somou os votos do ex-prefeito Lazinho com o Cabreira, contra os meus sozinho. Nós, na época, não quisemos ter segundo candidato, porque nós achávamos que dividiria o grupo. Então, esse grupo está unido, é desde essa época, e eu fui enfrentar aí os dois e consegui, felizmente, vencer. Então, mas eram três candidatos? Eram três candidatos. Os dois deles somavam contra um. Era assim que funcionava? Era PMDB 1 e 2. E eu poderia ser também Arena 1 e 2 e 3. Lembro aqui que Guaxupé, nesta época, teve como candidato do PMDB, da Arena, três candidatos, dos quais o Felipe foi eleito prefeito por ser o melhor dos três, e a soma dos três contra os outros três do outro lado ter sido maior. Então, existia isso. Então, era um pouco diferente das eleições hoje. Hoje, só se tivermos três aqui, é um cada um separados, né? Somar. O senhor acha que a gente tem muito poucos candidatos, João Carlos? Sem citar nome, a gente está no período eleitoral, a gente tem muito pouco, não deveríamos ter mais candidatos disputando a eleição? Ou pela cidade ser pequena, não cabe tantos candidatos? Não, eu acho que o número é até excessivo. Eu acho que o número é até excessivo, é grande demais. Não, eu estou dizendo candidato a prefeito, não candidato a prefeito. A gente tem dois. É, candidato a prefeito. Há anos, o máximo que a gente teve em Guaranésia é três candidatos. A gente pega as cidades da região, a gente tem esse mesmo número. Dois aqui, dois ali, no máximo três. Guaxupé tem três, Tapiratiba tem três, né? Fugindo disso, é dois em cada cidade. Muito pouca a opção de escolha. Mas isso daí é o resultado, é o fruto de um pouco interesse pela política. Resultado dessas corrupções todas que estão aí, que muita gente acha que não pode entrar. E eu não, eu acho que pode entrar, só não pode deixar se virar corrupto. Só isso que não pode. Tem que ser uma pessoa séria, honesta, porque ele está cuidando do dinheiro que é do outro. Mas isso seria bom que tivesse mais gente, mais oportunidade. Mas, infelizmente, nós aqui em Guaranésia, para mim, a única razão é o desinteresse pela política. O Ednilson Rodrigues Chaves, o senhor conhece o Ednilson? Conheço. Rodrigues Chaves? Conheço. Paleto está mandando um abraço aqui para o senhor, viu? Conheço bem. Conheço ele, conheço o filho tem me ajudado bastante lá na Santa Casa, ele trabalha com a gente, e é um dos baluartes da nossa saúde. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também, o senhor falou agora há pouco aí da época que o senhor foi estudante no ginásio, dos professores daquela época, como é que era a educação naquela época? Era mais rígida, bem mais rígida do que era hoje. Era bem mais rígida. Primeiro de tudo, uma coisa que gostaria que voltasse o tempo, é que o professor continuasse, como era naquela época, uma autoridade. O professor era uma autoridade para a gente. A gente abaixava a cabeça ao cruzar com ele na rua. A gente tinha muito respeito pelo professor, que infelizmente hoje isso não está acontecendo. Eu tenho um pouco de dó do professor que acaba ouvindo tudo que o aluno quer falar na sala de aula. Gostaria que isso mudasse. E nós estamos aí para o próximo ano de 18 ou 17, eu acho que não vai dar tempo, mas está se falando numa mudança bastante grande, brusca mesmo, na área da educação. Vamos ter um período maior, vamos ter mais 7 horas dentro da sala de aula, os professores possivelmente poderão cuidar melhor da criança e entregar um homem de fato homem, de fato com responsabilidade. Isso, eu espero que isso seja a grande mudança que vai haver na educação. João Carlos, eu convidei o senhor aceitou o convite para vir cá para a gente falar sobre a história dos 115 anos de Guaranés, mas eu quero pedir, antes de qualquer coisa, desculpa por eu sair um pouquinho do assunto, sair um pouquinho da linha para atender essa ouvinte aqui, porque ela fez questão de trazer essa carta para mim hoje. Eu dou o maior valor por cartas, eu sou da época da Rádio AM, onde eu atendia muitas cartas, não apenas aqui o pessoal virtual, e ela trouxe essa carta, é a Lia Tomás. Ela fala o seguinte na carta aqui: bom dia, Antônio Cláudio, meu nome é Lia Tomás, esposa de Jorge José da Silva, moro na Coab 1, meu marido vive em cima de uma cama hospitalar há 11 anos. Trabalhou por 32 anos, ela cita aqui a empresa que ele trabalhou. E um AVC o deixou assim, na cama. É uma pessoa consciente e ficou esquecido. Faz uso de 150 fraldas por mês e toma vários medicamentos controlados. Gostaria que fizesse essa pergunta para o João Carlos: por que um paciente como esse não merece ter seus remédios? Faz meses que não consigo os remédios. Ultimamente nem as fraldas estou conseguindo. Às vezes me sinto humilhada na farmacinha. Por improlar e lutar pela saúde dele. Vou buscar os medicamentos e só ouço não. Então, João Carlos, eu não sei se o senhor está sabendo da situação da Lia Tomás, do esposo dela, o Jorge, mas eu gostaria muito que o senhor pegasse essa carta, que o senhor tentasse de alguma forma poder ajudá-la. Né? E eu trago essa resposta para a Lia aí durante a semana. Pode ser? Pode ser. Fugindo até um pouquinho do assunto que a gente combinou. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para a Lia. Lia é amiga minha, conhecida minha. O Jorge, então, muito conhecido meu. Era uma pessoa, antes de ficar nessa situação, frequentava a minha venda, certo? Uma pessoa muito ligada a gente, sim. A gente lamenta muito se esteja acontecendo essa situação. Nós temos lá tentado fazer o possível. Não sei o que pode estar acontecendo com essa situação, mas eu prometo aqui, de viva voz, e assumo esse compromisso com você, de levar isso ao Departamento de Saúde e dar uma resposta boa para ela. Porque se a resposta não for boa, nós vamos mudar e vamos atendê-la sim. É lógico que nós temos, às vezes, dentro da saúde, problemas insanáveis, problemas que nós não conseguimos fazer. Mas a Lia e o Jorge, podem ficar tranquilos que eu vou tratar disso pessoalmente esta semana. Mais do que a Lia e o Jorge, eu também posso ficar tranquilo nessa Pode questão? Ficar tranquilo também, meu amigo. Então tá bom. Cláudio. Eu espero. Porque eu não sei, o Martins falou aqui que entrevistava o senhor, mas eu não sei se o Martins pegava tanto no pé como eu pego às vezes no pé do senhor aqui durante a semana. Não, mas todos os dois são amigos. Então tá bom. Vou fazer um intervalo comercial, a gente volta para dar sequência no programa Expresso, batendo esse papo com o João Carlos hoje aqui para falar sobre os 115 anos de Guaranésia. Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.